saudade de viver. Quando então triste estou, eu penso que a vida terminou. Alegre ou na dor, desejo estar contigo. Deus, a tua paz sentir.